Versando com inteligência, cantando nossas raízes, formando nossa cultura, cultura. Lembro do velho partideiro que de improviso lá no terreiro, sob o clarão da lua, versava faceiro. Essa gente de grande valor na arte de cantar alegria e dor, e com graça e pureza os segredos do amor, tendo como palco amar.